Entrevista histórica. A voz dos personagens que escrevem a história. Olá pessoal, estou aqui com o Derico, músico, multi-instrumentista e escritor, autor do livro Volta ao Mundo numa Bicicleta Ergométrica, publicado em 2010 pela editora Planeta. Derico, eu imagino que o pessoal que esteja ouvindo a gente agora conheça você. O que eles devem estar se perguntando é que diabos o Derico está fazendo num programa de história. Explica para essa galera aí sobre o que é seu livro, o que você fala, os temas que você aborda. Bom, eu sou um cara que sempre gostei muito de história, né? Na época de escola, e fiz, inclusive, prestei vestibular para cursar a faculdade de história, paralelo à música, é a coisa que eu mais me identifico, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu tinha uma ideia de falar um pouco sobre história, né? Não só da história brasileira, mas da história universal. E o tema do meu livro era justamente isso, eu tinha o texto, né? Eu tinha o título, que era Volta ao Mundo numa Bicicleta Ergométrica. Então qual que era a ideia? Fazer com que o cara desse uma volta ao mundo simplesmente se exercitando numa bicicleta ergométrica através da mente, através da endorfina e tal. Só que aí a ideia foi se tornando uma, em vez de uma volta, a volta ao mundo, numa volta mesmo. Então o que acontece? O meu personagem vive 6 momentos históricos da humanidade. Então nós estamos hoje aqui conversando sobre história porque o meu livro trata justamente disso, de 6 momentos históricos. Então o meu personagem ele viaja no tempo, teoricamente, através da bicicleta ergométrica e participa de 6 momentos históricos. Então ele vai em 1906 no voo do 14 bis, em Paris. Depois ele vai para os Jardins Suspensos da Babilônia, ali com Nabucodonosor e tal. Depois ele vai para 1519, na expansão territorial espanhola, né, nas descobertas da América e tudo, com Hernán Cortés e Montezuma. Depois ele vai para Muralha da China, na China medieval. Ele é o construtor da Muralha da China, isso no século 11, 12. É, o legal aí também é que ele não só visita o momento histórico, como ele interage com as pessoas, né? É, exatamente. Na festa de Santos Dumont, que Santos Dumont dá na casa dele em Paris, para comemorar o voo do 14 bis, ele é o garçom da festa. E que garçom, né, cara? Ele é garçom. Belo garçom, aliás. Depois, no Jardim Suspenso da Babilônia, ele é o mestre de obras. Ele é o cara que precisa de uma obra para sobreviver. Então, ele faz o projeto do Jardim Suspenso da Babilônia e promete a Nabucodonosor que ele consegue fazer isso em 40 dias. No Montezuma, ele é um discípulo de Montezuma. É o cara que acredita na volta do deus Quetzalcoatl, né? que é o deus que o Montezuma espera como grande messias e tal, e aí chega o Hernán Cortés e todo mundo acha que é ele, que é o deus e tal. Aí no Jardim Suspenso, na Muralha da China, ele é um cientista que faz com que o imperador se torne imortal, que o imperador ele quer a imortalidade, então ele busca formas de ser imortal. Aí ele vai pro Japão, né, em Hiroshima, na bomba atômica, em 1945, ele é um monge do templo de Itsukushima, né, em Miyajima, e tem uma última viagem que é a ajudante do Leonardo da Vinci, em Florença. Também é ótima essa passagem. É, que ele desenha Mona Lisa e tal. Então são 6 momentos históricos em que ele interage de forma interessante, humorística até, né, irreverente, né. O livro é muito bem humorado, né, é uma escrita bem simples, assim, bem direta, né. É, bem direta, é uma leitura fácil, né. Ah, sim, não tem um, digamos assim, não é um texto acadêmico, né, a pessoa não precisa ficar preocupada em ter que manjar muito de história pra entender, assim. Eu acho que até uma coisa que até me chamou a atenção sobre o seu livro, que me fez, né, ter o desejo de fazer essa entrevista com você, é porque eu acho que a proposta que tem no livro é muito parecida com o que a gente tem aqui no Histórica, que é trazer a história pro público, não pro público leigo, né, mas pro público que se interessa um pouco e pra despertar o interesse da pessoa em ir atrás, né, e pesquisar isso. É, um dos recalls que eu tive quando eu lancei o livro, muita gente falou para mim que poderia ser utilizado o livro em aula de história. Não só como fonte, que no, teoricamente não é o caso, mas como fomento para as pessoas se interessarem pelos momentos históricos. Então, por exemplo, lê o livro, aí fala, pô, que bacana que chega um momento do livro que eu conto a história do chocolate. Aí o cara fala, pô, eu não imaginava que o chocolate tivesse a ver com Montezuma e tal, com os astecas, e aí eles fomentam essa curiosidade. Então a ideia do livro, né, é justamente essa, é fazer com que as pessoas se interessem pela história contada no livro, e não simplesmente pelo fato, entendeu? Então ele vai atrás, ele fala, pô, quer saber? Eu vou saber um pouco mais sobre o Japão, quero saber mais sobre o que aconteceu em Hiroshima. Porque o livro não é didático, o livro é um romance que tem esse cunho histórico, mas ele não se mostra didático, né? Eu não estou querendo fazer com que as pessoas entendam mais sobre os momentos históricos, nada disso. Muito pelo contrário, aliás. Mas é o fomento mesmo, quer dizer, as pessoas leem o livro e falam, pô, que bacana, cara, agora eu vou me inteirar um pouco mais sobre Santos Dumont. E aí vai, começa a ler autobiografia e tal. Eu acho que isso é a meta do livro, né? Não, sem sombra de dúvida, a gente já recebeu esse tipo de feedback aqui também, falando, ah, mas se a história fosse ensinada assim no meu tempo, a gente teria muito mais interesse. É, exatamente. Eu acho que esse tipo de literatura é o que falta um pouco, embora esteja mudando, né, ultimamente. Tem muito jornalista escrevendo livro de história muito bacana, assim, que desperta esse interesse também. É, aliás, o Laurentino Gomes, eu tô lendo, inclusive, o 1828, eu já li o 1808, tô lendo o 1822, que é uma forma de se falar sobre a história do Brasil, jornalisticamente, quer dizer, é um foco diferente da história. Então é muito interessante, é um livro muito bacana, muito gostoso de se ler. E é isso que você está falando mesmo, quer dizer, é uma outra forma de você contar a história, sem deixar de contar, né? Quer dizer, não é pelo fato de você estar contando de uma outra forma que você vai omitir fatos, ou muito pelo contrário. O Laurentino, ele esmiuça os fatos históricos decorrentes dessa época de 1822, da independência e tal. É muito legal, é muito interessante a forma como ele escreve. É, e sem ficar aquele texto maçante acadêmico que acaba afastando a pessoa, né, do interesse, principalmente da área humana, né? Exatamente, quer dizer, você trata de uma coisa que teoricamente seria maçante, seria uma coisa que afugentaria o leitor, de uma forma que o cara tá lendo, quando ele se vê, ele tá completamente envolvido pela história, e não por uma história qualquer, pela própria história, quer dizer, é uma história nossa, a gente é que tá vivendo essa história, né? Então é muito positivo, é muito interessante isso. Já que a gente tocou nesse ponto, Aderico, você participou da Bienal de 2010, certo? É, são três bienais já. Eu lancei três livros e os três livros eu participei das bienais. Bacana. Agora, existe algum tipo, já que a gente falou aí do texto acadêmico, da sua escrita ser simples e direta e despertar o interesse das pessoas, existe algum tipo de rejeição, assim, ao seu nome, quando os intelectuais olham, assim, o nome Aderico, a sua imagem ligada da história, você sentiu algum tipo de rejeição, assim, algum preconceito com isso? Não, sabe por quê? Porque eu não tenho pretensão, eu não sou um cara pretensioso. Então eu talvez causasse algum tipo de reação, digamos assim, se eu me colocasse no meio como um cara pretensioso. Eu não tenho isso, eu não tenho essa pretensão, eu não quero ser um acadêmico, eu tenho vontade de escrever, eu gosto de escrever. Tenho uma certa facilidade para escrever e tenho disposição. Então, assim, eu acredito que o, principalmente esse novo na bicicleta ergométrica, é uma boa ideia, que foi relatada de uma forma direta, simples, ilustrado, quer dizer, tem umas ilustrações muito bacanas também, que enriquecem o livro. E o livro é fácil, o livro é um livro de que você pega em dois dias, você lê, você acaba o livro. Chega até em um dia, se você pegar para ler direto, você mata o livro. E eu não me coloco como, agora vamos conversar de escritor para escritor, entendeu? Eu sou um músico profissional, sempre fui um músico, tenho uma imagem voltada à música e voltada à televisão. Eu sou um cara que trabalha no programa de televisão, numa emissora que é líder no Brasil, quinta maior emissora do mundo. Então, assim, eu não quero ser um Paulo Coelho, entendeu? Minha ideia é simplesmente exercitar essas outras inteligências que a gente sempre tem e nunca exercita, né? Então eu não quero ser músico e só ser músico e ficar sendo músico o resto da minha vida. Eu acho que eu posso ser, exercer outras funções. E uma das funções que eu acho que é bacana exercer é a escrita. E eu sou um cara que gosto disso. Se eu não gostasse, seria uma coisa meramente, ah, vou pagar uma grana. E literatura, na realidade, não é uma coisa que vai sustentar a minha vida, porque eu tenho o meu trabalho, eu sou músico profissional. A escrita é mais para exercitar esse meu lado de contador de história, sabe? Meu interesse, minha curiosidade pela pesquisa, pelo conhecimento e tal. Então é mais por isso mesmo. Eu acho que por causa disso, pela minha colocação diante do mercado, eu acho que eu não tenho esse tipo de reação. Uhum. É, e é um exercício até pra você, né? Porque você tem que pesquisar pra escrever essas histórias, né? Nossa Senhora, esse livro, cara, o que eu pesquisei pra fazer esse livro não foi bolinho, não. Quanto tempo levou a elaboração, a escrever até ser publicado? Ó, o projeto são 10 anos, né? Desde que eu fiquei, que eu tive o título na cabeça. Foi logo depois que eu lancei meu segundo livro, Bobagens.com. O título surgiu antes do livro? O título surgiu antes do livro, exatamente. Aí eu fiquei com esse título e comecei a elaborar como seria a história, né? A primeira coisa que eu fiz foi tirar o artigo da frente, que era A Volta ao Mundo numa Bicicleta Ergométrica. Eu tirei o A, porque eu não quis fazer a volta. Eu não queria que o meu personagem fosse para os 5 continentes, entendeu? Que ele viajasse, que se tornasse um livro muito grande. A ideia não era essa, é fazer um livro curto mesmo. Então eu tirei o artigo, fiz Volta ao Mundo numa Bicicleta Ergométrica, e aí a história começou a fluir, porque daí eu falei, pô, é lógico, cara, eu vou colocar o cara em momentos históricos da humanidade. Então é volta mesmo, ele volta ao tempo. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu falei, bom, pra onde que ele vai, né? Quais são os momentos históricos? Porque também não adianta falar sobre um negócio que muito pouca gente sabe que existiu, né? Tem que falar sobre o homem que foi pra Lua, o Santos Dumont, coisas que todo mundo sabe, que conhece, né, o fato, né? E aí eu comecei a pesquisar, e outras coisas que foram acontecendo no meio do caminho, né, a dinâmica da coisa, como é que ele vai, como é que ele volta, quais são as reações, né, que tipo de papo que ele vai levar, quem ele quer convencer. Então demorou. Quando eu tinha o título e tinha a ideia pronta, que eu saí na caça da venda, né, da ideia para alguma editora, quando a Planeta comprou a ideia, falou, pô, pode fazer, eu demorei 7 meses para escrever. É, já tava com tudo na cabeça praticamente, eu, né? Tava com tudo na cabeça. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a ir atrás das peculiaridades, né? Por exemplo, na festa de Santos Dumont, uma peculiaridade da festa é que as mesas tinham 2 metros de altura, porque ele queria fazer com que os convidados se sentissem, tivessem a sensação de voar. Então, não era uma festa comum, né? Então, essas peculiaridades, quem participou da festa, quem tava lá. Então, aí eu comecei, porque não é, ah, pô, vou fazer a festa, tá legal, mas quem eram as pessoas que estavam lá? Quem é que ele convidou, né? Então, tudo isso fez parte de uma pesquisa muito intensa, assim, foi muito bacana. Aliás, muito gratificante e gostoso, né, de você entender essas coisas, né, de você ler sobre isso, de você ir atrás das coisas. Eu achei delicioso. Tem comentários ótimos sobre a Princesa Isabel, inclusive nessa parte, eu recomendo quem tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, Derico. Isso aqui já pode ser uma maluquice da minha cabeça, né? O personagem chama Miguel e ele é tratado por Mig como apelido no livro todo, né? Isso é alguma referência ao avião, por ele ficar viajando? Não. São duas coisas. Primeiro, assim, eu busquei um personagem que ele fosse o mesmo personagem em todos os momentos da história. Então, como ele viaja desde da China medieval até o Japão, 1945, né, que é o momento mais recente, ele tinha que ter mais ou menos ser a mesma pessoa nesse tempo todo, em 800 anos, né? Então, eu busquei um nome que tivesse um apelido fácil, onde ele pudesse ser Mig em todos os lugares. Então ele é Migbert na Itália, ele é Miga Xerxes na Babilônia, ele tem os nomes que o apelido é Mig. O cara não podia chamar Juvenal no Japão também, né? É, exatamente, por isso que eu falei, por isso que eu botei um nome curto, e também é uma homenagem a um amigo meu que chama Mig, Marcelo Império Grilo, e ele era um flautista, um grande amigo, que eu prestei uma singela homenagem aí, e botei surrupiei o apelido dele e botei no livro também. E outra coisa que me chamou a atenção no livro é a narrativa, que é praticamente o livro todo é escrito em diálogos, né? É. Dá até a impressão, assim, quando a gente tá lendo o livro, parece que a gente tá lendo um script de uma sketch de teatro, uma coisa assim. De uma peça, exatamente. Você já escreveu isso pensando em fazer uma adaptação pra TV ou cinema? Ou pensei, foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Não, a ideia era essa mesmo, é fazer como se fosse um roteiro. Então, assim, existe um momento em que são três narradores, né? Tem o narrador quando o Mig está na vida normal e quando ele participa de algum momento histórico. Então, quando ele está na vida normal, é ele conversando com um amigo dele, né, que é o Gilson, que é o braço direito dele, que é o cara com quem ele se confidencia, com quem ele fala sobre todas as viagens que ele está tendo, as loucuras que ele tem e tal. E aí é ele contando, é ele falando com o Gilson e um terceiro que é o narrador, que não tem nada a ver com a história, que é o narrador que fala sobre a situação. Quando ele viaja no tempo, o narrador passa a ser ele é o cara. Porque senão ele tem que vivenciar aquilo, ele está contando aquilo. Então acaba o narrador, não existe mais o narrador. Então os diálogos, eles funcionam como uma forma de você poder contar a história. Essa a forma que eu encontrei de conseguir fazer a narrativa desse livro foi justamente através do diálogo, porque é a única forma de você contar a história de um cara que tá construindo os jardins suspensos da Babilônia. Como é que você vai falar isso? Quem que seria o narrador se não o próprio cara, né? Contando a própria história. Então, através do diálogo, isso fica mais fácil, né? Fica mais possível. Eu vou tentar te poupar das perguntas sobre o Jô Soares, que eu imagino que deve encher o saco, né, cara? Não, pode perguntar, não tem nada a ver. Pode perguntar justamente, principalmente porque é meu trabalho. Se fosse um trabalho que não fosse gostoso, que não fosse legal, que me trouxesse algum tipo de trauma, mas não, muito pelo contrário, é uma delícia falar sobre ele, falar sobre o trabalho, sobre os meus amigos do sexteto, tá? Tô à disposição. Mas a pergunta que me fica na cabeça é, você vai apresentar o livro no programa? É, então, acho que entrevistado não, porque eu acho que não teria sentido eu ser entrevistado no programa, porque é dar um espaço para mim que teria que ser dividido entre seis. Não tem por que ele dar um espaço para mim maior do que ele daria para o Bira ou para o Miltinho. Então, eu acho que entrevistado não, mas mostrar o livro eu já mostrei, inclusive. O Jô já mostrou, falou do livro quando eu fui participar da Bienal. Então, assim, a ajuda ele já deu, com certeza. Para quem não sabe, Derico, só falando um pouco da sua carreira de músico, que eu acho que é sacanagem deixar isso de lado, porque você é um músico profissional desde criança, né? Você é flautista, formação erudita. Pra quem não sabe, filho de Mercedes Mattar e sobrinho de Pedrinho Mattar, né, cara? Exatamente. Eu tenho uma família, eu sou de uma família de músicos, de pianistas, né? Meu tio Pedrinho Mattar foi um grande pianista internacional, né? Levou a imagem do Brasil para um monte de lugar, tocou para o presidente dos Estados Unidos e tal. E minha mãe, Mercedes Mattar, que é a irmã do Pedrinho, né? Pianista, concertista também, foi a pessoa que me encorajou na vida musical. Meu primeiro contato com a música foi através dela. Até hoje, aliás, estou conversando com você aqui, eu acabei de vir da casa dela lá em São Paulo e hoje eu tive um almoço com ela lá, ficamos falando, conversando, ela tocando as sonatas de Beethoven, as coisas lá. Então, até hoje é assim, né? O contato musical com ela é sempre muito presente. Mas o que aconteceu aí? Que sua mãe é pianista, seu tio é pianista, seu irmão também é pianista, né? Inclusive tem o... Meu irmão Sérgio é pianista, que também trabalha comigo durante 28 anos, a gente já tem um trabalho juntos, o Dulce Ciotti, que é o sobrenome nosso, né, Ciotti, e a gente tem esse dueto, viaja o Brasil inteiro fazendo show e convenção e tal. E aí minha mãe, quando me viu, falou, o Derico também, tá, mas podia tocar outra coisa, né, coitado, né, vai tocar piano também. E aí me deu uma flauta doce. E eu comecei a estudar, gostei, né, porque é um instrumento fácil, né, um instrumento automático praticamente, você sopra, sai som, né. Então eu me senti muito atraído pela facilidade da condução do instrumento. Comecei a estudar seriamente, me tornei profissional, na flauta doce, depois na flauta transversal. E comecei tocando com 5 anos e me tornei profissional com 11 anos. E aí, desde os 11, estou com 45 agora, tenho 34 anos de profissão. E sempre com música, sempre tocando. Tive uma carreira erudita muito forte. Toquei com orquestra, fui solista, regido por Eleazar de Carvalho, um grande maestro brasileiro. Fui regido por Isaac Karavichevski, que foi regido por Ailton Escobar. Um monte de gente com quem eu tive o privilégio de tocar, João Carlos Martins. Então eu tive uma carreira muito bacana, assim, foi muito divertido tocar durante esse tempo. Depois passei para música instrumental, passei para música popular, diversifiquei um pouco o ramo, comecei a tocar outros instrumentos, né? Comecei a tocar saxofone, contrabaixo elétrico, violão. Tive que tocar piano, né, porque a família toda toca, aprendi a tocar também, noções de percussão, de bateria. Então, assim, eu ramifiquei para conseguir sobreviver de música no Brasil, né, que é uma dificuldade. E deu certo, eu acabei me colocando no mercado de uma forma bem responsável, bem profissional. O pessoal conhece o teu trabalho, eu acredito, mais pelo programa do Jô, né? Ah, com certeza. E você é o assessor, o assessor para assuntos aleatórios dele, mas tá sempre com uma veia de humor, né? Que inclusive tá presente no seu livro também. É. Mas você tem uma carreira erudita, né, cara? O que aconteceu aí? Você descobriu jazz, blues, começou a beber e ficou assim? Não, assim, minha família é uma família muito descontraída, muito irreverente. Meu pai é um cara, ele não é músico profissional, mas toda a minha parte, a nossa parte, né, de família minha, dos meus irmãos, de descontração, de irreverência vem dele. Ele é um cara muito descontraído, é um cara muito irreverente, gosta de contar piada, gosta de ficar entre amigos, gosta de festa. É um cara muito, muito vivo nesse sentido. Então a gente pegou isso dele, a gente reverteu isso para a nossa característica pessoal, para a nossa vida mesmo, né? Então eu levo isso comigo, sempre levei na escola, em todos os lugares onde eu estou, todas as coisas que eu faço, eu tento fazer com o maior carinho e com humor, porque é bacana você ter essa visão de humor, não da comédia, mas do humor mesmo, de você ter alto astral, de você levar a coisa na suavidade, na brincadeira, sem ser um cara irresponsável, mas assim, tranquilo. Eu acho que eu sou um cara tranquilo, sempre fui um cara tranquilo. E isso se reflete no tipo de trabalho que eu faço, tanto na escrita, como você falou, no livro, nos livros, né, teoricamente, e como na minha vida profissional, na música também, nos shows que eu faço. Eu tento ser um cara super descontraído, trazer o público para perto, quebrar o gelo, para fazer com que as pessoas se sintam à vontade para escutar um tipo de música que é difícil de escutar, que é música instrumental. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de audição. Então eu tento fazer com que as pessoas se sintam à vontade, descontraídas, né? Tenham uma noite gostosa e tal. Então eu sempre levei isso. Quando eu comecei a trabalhar no Jô, o Jô sacou isso. Porque ele é um cara muito perspicaz, ele trabalha com isso, ele é um humorista, um comediante. E aí quando ele sacou essa coisa, ele começou a me cutucar, né? Falou, pô, vamos ver até onde vai essa irreverência aí do cara, né? Se o cara tem coragem mesmo. E partiu pro ataque, né? E eu adorei, porque era tudo que eu queria, né, bicho? Ter a possibilidade de ser o que eu sou na realidade, né? Sem personagem, né? E aí quando surgiu o assessor, ele surgiu de uma forma super descontraída também, não teve script, nunca teve, né? Tudo na hora, tudo no improviso, e o Jô dando uma liberdade absurda, né? Pra eu falar o que eu quisesse, pra eu agir do jeito que eu achasse melhor, sem denegrir a imagem de ninguém, sem ser pejorativo e tal, mas, né, isso eu nunca fui. Então ele dava essa liberdade, deu essa confiança. E aí saiu o que saiu, aí, né? Tem 21 anos de material, né, do que a gente já fez lá, comer minhoca, ser depilado. Foi dando liberdade, o cara perdeu a linha. Ah, mas é muito legal, porque é ponto, os caras que estão em casa de madrugada vendo televisão, pinta um careca, bicho, sendo depilado, gritando de dor. Os caras morrem de rir, né, bicho? Então acaba sendo, as pessoas acabam se identificando de alguma forma com os inusitados que acontecem no programa, né? Que eu tô sempre no meio, né? Na maioria das vezes. Então acaba criando um certo carinho, as pessoas na rua me param, para conversar e para falar sobre as minhas participações no programa, agora também falando sobre o livro, falando sobre os discos que eu gravei, fui no teu show, fui na tua tarde de autógrafo e tal. Então isso é legal, porque vai ampliando também, né? Não é só falando sobre o programa, né? Fala sobre tudo, né? Derico, eu agradeço muito pelo tempo que você dedicou aqui pro pessoal do Histórica. Quem quiser falar com você, pode entrar no seu site, Twitter, como é que a pessoa pode falar com você? Olha, tem alguns canais. Eu tenho o meu site, que é o derico.com.br. Lá você tem vários ícones sobre a minha carreira, os discos, os livros, tem participação, é um site interativo. Tem o meu e-mail lá dentro também, que é o derico@derico.com.br. No Twitter também, é o @DericoDujô. Então tem algumas formas aí de a gente se contatar. Vai ser um prazer. No YouTube, digita Derico lá, que puta, aparece um monte de coisa pra vocês verem. Aparece cada coisa. Tem as paródias que eu fiz, né? O de Liza Minelli, o de Ney Mato Grosso, Carmen Miranda, Raul Seixas. Bem legal, é bem divertido. Quem puder acessar vai se divertir. Eu cantando que nem a Alcione. As loucuras que aconteceram lá no programa durante esse tempo todo aí. Sim, podem entrar em contato com o Derico, eu falo por experiência própria que é ele mesmo que responde o e-mail. Opa, dele. Opa, sou eu mesmo, pode falar que eu tô, aliás, eu tô aqui falando com você, tava na frente do computador agora aqui, respondendo os e-mails de fãs, de gente que quer disco, quer saber sobre boquilha de saxofone, tem um monte de coisa aí que as pessoas perguntam pra mim aqui, eu dedico um tempo a responder, porque eu acho legal isso, as pessoas dedicam esse tempo para escrever, né, esperando uma resposta, fica chato você não responder, né, então eu prezo muito isso, eu gosto muito de responder, para criar um contato mesmo, né, poder falar com as pessoas, tá, eu acho bem legal. E só mais uma coisa, para não ficar no ar aqui, que eu preciso falar isso, cara, legal. Sindicato do Jazz, cadê? Então, olha, eu tenho algumas formações, né, elas são meio sazonais, assim, porque o sindicato, por exemplo, é uma banda, um quinteto, que agora virou Clube do Jazz. Era o Sindicato do Jazz, agora virou Clube do Jazz, Derico e Clube do Jazz. Então, e que a gente participa muito de festival de música, festival de jazz e tal. Então a gente tem algumas coisas que a gente faz durante o ano, mas não é uma banda que fica em cartaz, assim, a gente não faz temporada. Então é difícil, assim, casar, pô, as pessoas, quem vê adora, acha muito legal o tipo de repertório que a gente faz e tal. Mas eu não tenho essa assiduidade, né, com o Clube do Jazz. Eu também tenho a Opus, que é uma orquestra de câmara que tem lá em Belo Horizonte, com a qual eu participo de muita coisa, faço muito show com eles, eu tenho um repertório muito bacana voltado para música popular, com linguagem erudita. Também é um projeto muito bacana. Eu, meu irmão, que é o do Ciotti, que a gente trabalha praticamente o ano inteiro, porque é simples, né? Um dueto, fácil de viajar, barato, enxuto. Então facilita, a gente trabalha muito. Tem um grupo de choro, que é o Pelo Telefone, que é um regional só de chorinho. De vez em quando a gente faz numa casa em São Paulo chamada Batataria Santa Clara, lá na Vila Madalena. De vez em quando a gente faz, a gente entra numa temporadinha, fica um mês, dois meses, fazendo de terça-feira e tal. É bem legal. Ontem eu toquei com uma banda que agora vai entrar no mercado nova também, que a gente montou, chama Oi Tudo Bem, é um octeto de pop mesmo, com um cantor, tocando Britney Spears, Nirvana, é bem bacana, bem gostoso, o som é bem legal, fizemos no Bourbon lá em São Paulo, e é isso, tenho essas, agora estou gravando um disco novo com meu irmão, estou começando a escrever livro novo também. Tá aí, estamos na ativa sempre, sem parar. E quem quiser conhecer todas essas bandas do Derico, todos os livros, pode entrar no site dele, na seção produtos lá, o link vai estar aí no post desse episódio, que tem tudo lá. Ah, legal. Eu falei com Derico Ciotti, músico, multi-instrumentista e escritor, autor do livro Volta ao Mundo numa Bicicleta Ergométrica, publicado em 2010 pela editora Planeta, com ilustrações de Ciro Araújo. Derico, valeu pela entrevista, cara. Brigadão pelo tempo que você dedicou ao pessoal aqui do Histórica. Obrigado a todos os ouvintes aí, a todas as pessoas, internautas, todo mundo que curtiu o papo aqui. Eu me senti muito, muito à vontade conversando com vocês todos. Espero que quem lê o livro se divirta, tanto quanto eu me diverti escrevendo. Quem quiser saber de show, leva o livro para eu autografar. Tá tudo na agenda lá no site, tem um ícone chamado Agenda. E lá tem todas as minhas possibilidades de ação musical aí e de autógrafo de livro também. Então vai ser um prazer poder fazer esse contato mais de perto com todo mundo. Muito obrigado, saúde, paz e Corinthians campeão, hein? Há controvérsias, hein? Opa!